problema não admite falha. Se tá no jogo é pra jogar, deu game over o K. É só fumaça, neblina da noite, convida malandro, aglomerou e formou bolinho na quina. Telos pivete, castelando o movimento da área. Besouro, cospe fogo e tá na mão de quem racha. É que os malote de 100 é o que os moleque almeja. Em cima da mesa, uísque, ice, cerveja. Artigo 12 gera luna, quebrada é o que tem. Capa quer saber do fluxo, o que vai, o que vem. Na passada tem quem, então castela quem vem. Então circuita, mano, que o bagulho é assim. Comando chuva, eu quero chuva. Comando chuva, eu quero chuva. Comando chuva, eu quero chuva. Na quebrada o crime cobra as falhas. Circuito prevalece a lei da área. Altos caroço vai na reta comédia. Então circuita, não que bagulho é. Deixa fluir, feio, mais tarde é bright fight rotan. Quebrada louco onde os moleque é tipo talibã. Lupa vermelha, verde tá na mente se pá. Deixa fluir, deixar de sem constar. Em cada 10, 5 quer atrasar o lado. Barraco de madeira forma nosso cenário. E tem quem vende, quem compra. Quebrada tá assim. Chumbo vai aqui na altos por mim. Então deixa os capa atravessar e as periga colar. Deixa os comédia conspirar e as onça constar. Só não mosca não, que esse tipo aí aqui não vinga. Então circuita, não que o bagulho é assim. Comando circuita, eu quero chuva. Comando circuita, eu quero chuva. Comando circuita, eu quero chuva. Comando circuita, eu quero chuva. Na quebrada o crime cobra as falhas. Circuito prevalece a lei da área. Altos caroço vai na reta comédia. Então circuita, não que o bagulho é assim.